fazer. Me sinto tão sozinha, estou tão triste. Nossos amigos me perguntam: aonde está você? Já tentei até disfarçar, mas está na cara. Max, o incomparável. Tudo que você pressente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estelada. Eu andava entristecida e te amava. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel.